Atlântida, Atlântida, Atlântida. Vamos, depois tu me diz. Uma da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a você também que nos escuta pela internet. São mais de 15 mil ouvintes neste momento ouvindo o Pretinho Básico no site da Atlântida, atlântida.com.br. Estamos no mês de agosto. No mês de julho, o site da Atlântida teve mais de 3 milhões de acessos, maluco. É um troço gigantesco, impressionante. É rede. Rede. Estamos chegando com o Pretinho Básico e Coca-Cola. Abra a felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Lojas Colombo, você pode e você merece. Como vão os amigos do Pretinho? Ele está de volta nas férias. Bicha. Marcos Piange. É só um pouquinho agora. E as gurias. Fala, Mr. P, beleza? Olá, tudo bem? Mr. P, Ali Potter, Marcos Pianges, Porazinho, Maurício é Amaral, e aí, Estrela Móvel, Neto Bagulho. É um clima, é começar assim, né? É uma vibe, né, cara? Se é pra provar que é segunda-feira, pode ser legal. Pode ser legal, cara. Vamos assim, felizes e contentes, porque afinal de contas, hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Olha! Um, dois, três, tu é gay! É, não teve muita convicção que vocês ficaram pensando, né? Hoje pode ser realmente o primeiro dia do resto da minha vida. Com certeza. Eu grito, tu é gay, eu sei, só pra ajudar a sonoplastia do programa, couro, porque às vezes eu não acho que seja. Às vezes tu não acha. Muitas vezes que apenas um, dois, três basta, né? É, mas o Maurício não deixa. O Maurício não consegue encaixar. É que super gay tem que completar o gay. Meio gay é um, dois, três. Meio gay é um, dois, três. Hoje é segunda-feira, 16 de agosto de 2010. Hoje é dia do filósofo. Mas que tal? Filosofia. Mr. P, filosofia é a melhor matéria do currículo escolar. Talvez seja a melhor matéria, Alexandre. Talvez seja a melhor matéria. Ou não. Boa, Marcos Pianges. Ou não. Talvez a filosofia nenhuma matéria seja. Talvez seja etérea. Quem saberá. É uma coisa mais metafísica. Exato. Mas qual é a frase mais célebre da filosofia? Filósofo Everton Cunha, Mr. P. Ser ou não ser, eis a questão. E é de um dramaturgo. Dito por um cara que era irlandês. É? Só estou falando de quem? E aí? Eu fico perdendo vocês. Só negócio de cinema, não sei o quê. Tava até com saudade tua. Tá mais bronzeado, Almir? Foi pro Nordeste? Tava na Florianópolis. Ah, fez uns diazinhos de sol lá na última semana. Só deu chuva. Mas isso aqui é lama. É que eu entrei nos mangues pra pegar o caranguejo. Pode crer. Aí eu fiquei. Isso aqui é tudo lama. Fui no mangue catalixo. Pegar caranguejo e começar com urubu. Exatamente. Muito bom. Vamos aos destaques comentários do Clique RBS para este início de semana. Um raio atingiu um avião e matou uma passageira e deixou 120 feridos, e foi na Colômbia. O avião da companhia aérea Aires, com 131 passageiros a bordo, foi atingido por um raio quando ia aterrissar na ilha de San Andrés. Eu tava lá. Havia 4 passageiros brasileiros que saíram ilesos do acidente. A foto no Clique RBS é apavorante. O avião se partiu em 3 pedaços. Igual Lost. Tipo Lost. Não sei. Lost foi em 2. É. Lost foi em 3. E é um destino turístico, né? San Andrés é o Caribe colombiano, né? É, Maurício. Então é só nego... Tá, e aí cheio o raio grana. Bateu bem na cabeça da mina. Mas até rico você caga nessa hora. É, não adianta. Não, imagina o cagaço. Ah. O avião se partiu em 3 e só morreu uma pessoa? Aham. Putz, coitado, cara. Era uma tempestade tropical. Nossa senhora. 131 passageiros a bordo, 120 ficaram feridos e uma, infelizmente, morreu. Que loucura, né? Era brasileira? Não era. Não disse. Os 4 brasileiros, 4 sobreviveram. Bom, Brasil volta a ser o 4º maior mercado mundial de veículos. Ah, eu vejo pelos engarrafamentos. É, mano. Isso é péssimo, mas é bom, né? É bom, mas é péssimo. Estamos a caminho de passar o Japão. Isso. O posto havia sido perdido para a Alemanha no fim do primeiro semestre, depois de 3 meses na posição. A disputa entre os dois países é acirrada. A diferença de consumo entre brasileiros e alemães até agora é de apenas 23 mil automóveis. Olha isso, que loucura, cara. É que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é tu comprar um carro na Alemanha e circular pela Alemanha. Outra coisa é tu comprar um carro no Brasil e circular no Brasil. E, além disso, o Brasil é o único país de terceiro mundo nessa lista. É isso aí. Né? Ou seja, o único país que tem transporte público falho. A China, tu considera o quê? Ah, a China é terceiro mundo. Então, mas eu acho que isso aí também não é só o transporte público. Eu acho que é uma questão até cultural, porque desde que eu me conheço por gente, todo mundo, toda a família quer ter um carro, ter o seu automóvel. Né? Aquela família tem até aquela propaganda. O brasileiro é louco por carro, não sei o que. Eu acho que é uma questão cultural também, não só do transporte público que é falho. Eu acho que não é um dado a se comemorar agora. Não, eu acho que por outro lado é, cara, pra indústria. Fomenta a indústria, né? Pra quem tem trabalho, pra quem tem o trabalho a oferecer. Então vamos botar estrada, né, pra esses carros rodarem, vamos melhorar a infraestrutura. Esse é um outro ponto, né, cara. Sabe, eu peguei a Freeway nesse final de semana. Final de semana passado peguei a Freeway e fiquei, cara, a Freeway tá em muito bom estado de conservação. Tá, né? A Concepa mantém a Freeway impecável, até porque o pedágio é caro. E aí eu fico pensando, cara, tu tem uma Freeway pela frente, uma Freeway vazia pela frente, como tava no final de semana passado, dentro de um Peugeot da Maxim, que tu pode ir a 180, 200 por hora, com a maior segurança. É da Maxim. Mas não deve, pode, mas não deve. Né? Não, pode, mas não deve. Pode, mas não pode. É, pode, mas não pode. Não pode, exato. Dever não é nem a questão, né? Se tu tem uma boa estrada, um carro em ótima conservação, tu pode. Na Alemanha, os caras vão a 200 por hora. Ir, né? Nas estradas, é liberado ir a 200 por hora. Tem pista pra alta velocidade. Exato, né? Exato. Pode andar menos. E aí tu tem que andar 80, 100 por hora. Motorista mais preparado também na Alemanha. Não, a própria estrada já é preparada. A própria estrada. Ela, a inclinação dela pra isso, as curvas. Talvez o tipo de asfalto. É primeiro mundo, né? Primeiro mundo, é outra estrada. Tu não tem desnível entre na pista. Tu entra na autopista e vai do início ao fim da tua viagem. Não tem nenhuma curva acentuada. Ela é construída pra aparecer uma reta, 400 km de reta. A gente tá falando porque a gente já foi pra Alemanha, né, gente? Alguém já foi? Pelo Google? Não, eu vi isso numa pista da Itália. Eu nunca fui pra Alemanha, cara, mas eu tenho conhecimento, entendeu? Tenho pessoas que já foram, pessoas que eu conheço que já foram, já li sobre isso, já vi fotos, já vi. Não, o cara precisa estar lá pra saber, Pedro. Eu nunca fui, por exemplo, sei lá, no Zimbábue. Nunca fui na Tia Carmen, sei o que acontece lá. Bom, continuando aqui, Potter, a Polícia Rodoviária Federal tenta identificar envolvidos em rachas na Grande Florianópolis. A polícia vai analisar as fotos e vídeos dos rachas praticados por motociclistas. Eu odeio racha! Nas BR-101 e 282. Na 101? Na 101, os caras de motinha ali são José. Os caras fazem umas motinhas de cilindrada pequena, tá? Os caras eles aceleram. Quando pegou, sei lá, 80, 100 por hora, os caras tiram eles ficam deitados em cima da moto. Pra não ter atrito. Exato, pra não ter atrito. Ah, cara, é assim, ó. Sensacional. Preocupante. É legal pra caramba. Vamos combinar. O que passa na cabeça de um magrão desse nessa hora? Suicidal tennis. O material foi apreendido com um cara, integrante do grupo, que gravava as disputas a partir do teto solar de um automóvel que em movimento. Tem mais esse, né? Acompanhava as motos. Tem mais o Almir que fica no teto solar. Eu tô filmando. Pode tocar, querido! Agora o que precisa é de um lugar pros caras brincarem, né, cara? Autódromo? Precisa, quer brincar? Autódromo. Quer brincar? Pode brincar. O problema é brincar na rua. Na rua, na autoestrada, especialmente. Isso de morrer vai ficar bom. Mundo melhor. Massa de ar polar, Piangers. Perde intensidade e temperatura deve ficar. na casa dos 20 graus. Olha. Os ventos que passam a soprar de quadrante norte elevam a temperatura em todo o sul do Brasil. Chopinho, Boré, Chopinho. Que bom, que bom. Vamos, Chopinho, Boré. Essa semana aí, essa semana. Essa semana vai ser legal? Essa semana, essa semana. Que bom. Tá bem, cara, de destaques comentados do Clique RBS. Era isso por enquanto. É verdade, amigo. Fala, Marcelo. Marcelo e Marcelino. Gozando ambos de boa saúde, é isso? Ele voltou. Totalmente renovado. Não parece, agradecer, mandar um abraço. Estive na guerra. Na guerra? Eu estive na guerra, tem imagens explosivas pra mostrar pra vocês. É verdade, Marcelo. Uma gente... guerra do Oriente Médio. A gente falou aqui que tu fez várias operações, inclusive de mudança de sexo. Não mudei meu sexo ainda. Mas a voz tá mais, tá diferente. Não é o que a sua mãe fala. Você falou com a mamãe? Falou com a mamãe nas férias? Marcelino, o senhor me respeite, poivinho. É verdade. Tá mais pra vir. Agora tem mais um aqui que é o Marcelino Júnior. Conhece Marcelino Júnior? Marcelino Júnior. É verdade, é verdade. Tem mais um agora? É verdade, sou viado. É verdade. Eu trouxe duas 38 aqui, vou resolver o problema rapidinho. É verdade. E aí, Marcelo? Uma garota de programa é presa após pegar carro de cliente e não devolver. O homem disse que pagou R$80 pra ela dançar no seu apartamento. O cliente disse que emprestou o carro na condição que ela o devolvesse, mas não devolveu a desgraçada. Não devolveu a caranga, desgraçada. Vagabunda! Vagabunda! Ele andar com o malucão, os homens Maria Gasolina. Que abraçou 8 horas da manhã pra bater no quadro. E cadê a polícia Maria nessa Gasolina. Hora? Porque na hora de se refestelar numa festa, numa orgia, aí o policial quer. É verdade. Aí o policial faz vaquinha na com os amigos. Fazer blitz, pegar uma graninha. Cala a boca, Marcelino. Agora eu quero ver cadê esse carro, coitado do cliente. Pagou R$80 e perdeu o carro ainda por cima. Ela saiu pra comprar cigarros e nunca mais voltou. E todo mundo sabe que o carro é a única coisa que faz o homem pegar a mulher. É verdade. Então agora verdade, vai ter que pagar mais. Uma garagem não é, não é, carro, verdade, não é verdade, tu sabe que é verdade. Umas motos. E tu foi na Maxim justamente pra pegar mais mulher. Cara, eu sou casado, cara. Fui na Maxim pra que a minha família ande num Peugeot, né? Bem simples. Marcelo, não complica o cara, Marcelo. Um homem nu é preso após polícia encontrar maconha na sua casa. Isso é um dos maiores problemas da sociedade. É verdade, das drogas. O homem nu é... 74,5% dos problemas com homens nus... É culpa do quê, Marcelo? É culpa das câmeras escondidas que fragam. É verdade, é verdade. Suspeito afirmou que alguém havia arrombado a sua casa, mas ao entrar na residência... Policiais acharam droga no local. Jovem é indiciado por instalar câmeras em banheiro feminino. Quem aqui nunca fez isso na faculdade, né, Marcelo? Não só na faculdade, como no trabalho, no né? No trabalho, amigo? Eu instalei uma aqui na Bad. Mandar um beijo instalei. Aqui pra estagiária da Bad News. Tem as imagens aqui, Marcelo, da estagiária. Raquel, beijo pra você, hein? Tá precisando depilar. Brian Spann se declarou culpado de invasão de privacidade. Ele instalou um dispositivo no banheiro. É verdade. De base aérea de no Colorado. Base aérea. Ah, banheirinha da base aérea. Só zero moça, hein? Só avião, ele viu. Só aviãozinho. Cada turbina, rapaz. É verdade, tava turbinado. Daqui a pouquinho a gente volta com o plantão Bad News. Obrigado, tá mais calmo, Marcelo. Tá mais calmo, Marcelo. Só não vou seriedade pra você. De jornalismo não é essa baboseira é que vocês fazem aqui é na verdade, minha ausência. É verdade, é verdade. Não é zorra total. Cala a boca, Marcelino. É porra, aliás, não teve Marcelo. Zorra total sábado, cara. É mesmo. O cara que assiste. Não, teve que. Não, foi uma brincadeira. Né, sente falta brincadeira, de Zorra Total. Obviamente, foi uma brincadeira. Fiz no Twitter. Meu, esse é o cara que é o homem casado, não tem. Coincidentemente, estava eu na frente da TV, acabou a novela. Entrou a chamada do Criança Esperança, eu falei, porra, não tem Zorra Total, cara. Criança Esperança. Entendeu? Criança Esperança. Foi legal, alcançaram o objetivo. Não vi, cara, não vi. O legal não é que no Criança Esperança o pessoal alcança o objetivo. No Adulto Esperança não recebi nenhuma doação pra campanha do Magnata. Adote o Magnata. Adote, tão mal nenhuma. Aí, mano. Então, nenhuma doação. Ninguém quis dar nada pra mim. Nada, pô, ninguém quer dar nada pra ti, diz né, que pode. Cinco para doar a toba. Diz que Deus... Vai daí, Mr. P. O governo de Portugal, insatisfeito em saber que no Brasil o português era chamado de burro, resolveu investigar para saber o porquê disso tudo. Fizeram um concurso grande com a participação de toda a população. Descobriram que Cristiano Ronaldo era o português mais inteligente de Portugal. Sempre ele. Sempre. Confiaram a ele a difícil missão de descobrir o porquê dessa maldade com os portugueses do Brasil. Tá bom, lá foi ele, embarcou pro Brasil. Chegando no Brasil, como era muito inteligente, resolveu procurar uma empresa que tinha muitos portugueses trabalhando. Chegou até uma construtora administrada por brasileiros, mas cujos operários eram todos portugueses. Explicou pro chefe ali, que era um brasileiro, a missão que ele tinha. Pediu ajuda para esse chefe para tentar contornar esse equívoco todo. O brasileiro, querendo ajudar, falou: vou te mostrar o porquê que aqui a gente chama português de burro. Deu um grito para um dos pedreiros que estava fazendo uma reforma ali num edifício, chamou ele: Joaquim, vem cá! Pois não, chefe, estou aqui ouvir. Quero que você vá lá no 20º andar e veja se eu tô lá. Aí o Joaquim olhou pra ele: ah, sim, senhor, já estou aí. E lá se foi o Joaquim, correndo a todo vapor, subiu degrau por degrau até o 28º andar. Depois voltou correndo, descendo as escadas, querendo chegar logo, né, pra mostrar eficiência. Chegou meia hora depois, todo suado, acabado, estraçalhado, olhou pro chefe: chefe, o senhor não está lá. Ah, não. Tudo bem, Joaquim. Obrigado, agora pode voltar aí pro trabalho. Aí olhou pro Cristiano Manuel: viu, meu caro? Entendeu agora por que aqui no Brasil todos chamam os portugueses de burro? Cristiano Manuel olhou pra ele e disse: é, o senhor tem toda a razão mesmo. Joaquim poderia muito bem ter usado o elevador. André de Blumenau é que mandou a piadinha. Piada do Poder! Apoio! Produtos de limpeza Limpis! Agora com o novo Limpiço Tudo! Essa piadinha aqui vai pra Carla, a Carla do Box 32 lá de Floripa. Boa, tá? Cara! Boa! Manhã! Olha só aqueles hipopótamos! Qual é o problema, filho? Eles não são a cara da Tia Maria? Olha lá como fala, não precisa ofender a Tia Maria! É, a senhora tem razão! Acha que os hipopótamos nos ouviram? A tia Maria deve ser bem. Ah, é bem gordinho. Você tem uma tia que é parecida com o hipopótamo, né? Qual é o nome da tua? Eu não tenho, cara. E essa tia usa aquele vestido florido, né? É. Pura, cara, eu não tenho, cara. E aí, Piaget? Eu tenho um tio que parece. Quer mandar abraço pra alguém, Piaget? Eu quero mandar um abraço pra galera da ETV, cara. Eu tenho um tio que se veste com vestido florido, cara. Só sexta-feira, tio Flor. Ali no São Pedro, ali, né? A galera da ETV, a escola lá da FURB de Blumenau, Steve Blumenau. Um abraço também pra galera da Eisenbach lá de Blumenau. Fui na fábrica, tomei um chope pale ale ali da teta da vaca, assim. Geladinho, hein, Porã? Um chope. Que coisa boa, né? Um abraço pro Gabriel. Lá o pessoal que trabalha na Isma, todo mundo ouve o Pretinho Básico, é um negócio impressionante. Pro Paulo Otávio, Ivete, Andréia, Débora e Maria da ETV. E a Vicky diz que o Potter, que ama o Potter aqui. Coitada da Vicky. Pode ficar tranquilo. Eu amo a Vicky também. Também amo. E aí, meu compadre Neto Fagundes? Mas aí, querido? Tudo bom, nego, velho? Não, tava com saudade, tava viajando, chegando do Itaqui, lá da fronteira oeste. Onde foi acesa a chama crioula, né? Que é um símbolo da tradição gaúcha. Tá pegando fogo, ó. Acendimento, né? É o acendimento da chama, que é um ato importante para o tradicionalismo. Sim. Lá esse ano Itaqui escolhido, são 63 anos que isso acontece, feito por primeira vez pelo Paixão Cortes, né? Que tirou uma centelha da pira da pátria para fazer essa simbologia, que nem as Olimpíadas, né? Que dura. Foi o Paixão? Foi o Paixão Cortes. Primeiro acendeu a rodela? Olha! Não, rapaz, a centelha. Dá um tapa nos beijos. Dá-lhe os beijos. Toma. Mas não bate. Nego velho é uma ameaça e não diz que vai bater. Nego velho dá. Respeita o cara, mano. Olha, Magnata, eu queria dizer que eu tô cuidando da chama crioula. Não, né? Deixa apagar, não deixa apagar. Não vou deixar apagar. Eu tô cuidando muito bem. Pode ficar tranquilo. Diz que lá na fronteira oeste o nego velho tinha um bulicho e ele se orgulhava de que nesse bulicho tinha tudo. Pode passar no bulicho que tem qualquer coisa, querido. Aí chegou um carioca, veio trabalhar no quartel. Aí, meu irmão, diz que tem tal do bulicho do cara aí, rapaz. Sendo carioca. Lá tem de tudo. Aí disse que ele chegou lá no bulicho do nego velho, disse pro cara: ô, meu irmão, consegue o pó dela aí? E o nego velho disse: hoje eu não tenho, querido. Amanhã eu consigo. Pra ganhar o tempo, pra ganhar o tempo, né? Aí o cara foi embora: amanhã eu passo aí, meu irmão. Então, ele ligou pro melhor amigo dele: Jandir! Jandir! Ô, Jandir, tu sabe o que é podela, querido? Cara, nunca ouvi falar, acho. Liga pra dona Virgínia ali, a dona Virgínia sai de tudo aqui. Aí ele falou: alô, dona Virgínia! Já sabe o que é podela? Já conhece de tudo aí, querido? Olha, nego velho, nunca ouvi falar de podela. Então. O nego velho vai pra casa apavorado, que ia cair o marketing dele, ia cair, né? Aí ele tá na noite em casa, olhou assim, tinha uma bosta de vaca no lado, assim, seca, aquela bosta de vaca seca, assim. Ele foi lá, pegou aquela bosta de vaca e um ralador. Ralou. Começou a ralar aquela bosta de vaca, fez um saquinho assim, botou o símbolo. O lixo do nego velho. Colou ali, botou dois grampeadores assim, levou o saquinho e deixou lá. E o carioca já cheio de margem. Aí, ô, nego velho, você tá bem, rapaz? E pegar o pó dela. Aí eu comecei, pode passar, Gris. Botou em cima do balcão e disse, 15 pila, Gris. Saquinho. Aí o carioca ficou aqui, né? Pegou, deu uma olhada, assim, abriu o saquinho, botou na mão assim. Não, para aí, meu irmão, isso aqui é merda. Disse, não, pó dela, Gris. Eu acho que eu vou perder, mas você é carioca. Muito bom, amigo. Ô, cara, eu tenho uma lista de beijos aqui que é pro Marcos Pires. Lista de beijos. O Marcos dividiu os beijos que ele tem que mandar pra todos nós. Dá pra Gionara, pra Gionara Ruiva, a Giliane, a Tassiana, a Tauane, a Isabela Girardi. É isso aí, Marquinhos. É isso aí. Eu fui pra Blumenau, só se fala no Pretinho Básico que estará no Oktoberfest de Blumenau. Ou não, contaram. Ou não, estará. Não, não. Você não pode deixar de perder. Só que existe, existem vários passos, né? Várias etapas de um processo, né? A primeira é... Um processo. É ouvir tentar. O chefe. A primeira é ouvir a primeira o chefe. A primeira é tentar, sempre. Ó. Porque estamos a fim de ir pra Blumenau, na Oktober. O primeiro passo foi dado. Segundo, sim. Chefia diz, ó, tá ruim de ir pra Blumenau, Oktober. Não, não, é não. Terceiro. Terceiro, tá ruim de ir. Tá ruim de ir, não é não. Não, não. Terceiro, ó, não vai rolar Blumenau. Ainda não é um não. Quarto. Ainda não é. Quarto, não, queremos. Não vai rolar já. Quarto, queremos então, ó, Floripa. Santa Cruz cresceu na briga pra Oktober. Olha. Então nós vamos indo assim, cara. Santa Cruz, Floripa no Planeta Atlântico. Não, Floripa no Planeta Atlântico é certo. Por favor, é então certo. Tá. Vai daí, aí, por aí. E visita o gabinete do presidente da Bolívia. É uma piada? É uma piada, velha. Piada, velha. Do Apoio. Churrascaria Bois e Bolo, venha comer o nosso bife. Oba! Em visita ao gabinete do presidente da Bolívia, o presidente argentino vê um telefone vermelho com a inscrição Diablo. Diablo. Em cima da mesa. Muito curioso, ele não resiste e pergunta: para que serve esse teléfono vermelho, senhor? O presidente argentino, que é a presidente, né? Ah, é que é a presidente, é no a caso aqui, então. Para que serve esse teléfono vermelho, senhor? Rubio. Sim, com esse teléfono hablo diretamente com el diablo. Responde o boliviano. Que é o Evo, que é o Zacarias, né? Uou, com el capitão! Sim, com ele mesmo. O único problema é que a conta é muito cara, $1,000 por minuto. Não é essa, é muito caro, mas mesmo assim, já gostei. Quero um desse para mim. Mesmo. Então a presidente. Mesmo. Castelhano, estão assim. Acabando com o teu idioma, Castelhano. Então a Argentina, né? A Cristina voltou para sua terra natal, instalou o telefone Diablo na sua mesa e foi logo conversando. Conversou 2 horas com o demo. Como uma boa mulher. No final da ligação, a telefonista disse: são $5, senhora. O quê? É muito barato. O presidente boliviano me disse que a ligação custa $1,000 por minuto. Sim, é verdade, respondeu a telefonista. Mas a tua chamada é local. Boa, boa. Ah, cara, por falar em mandar abraço aí, queria mandar um abraço pra rapaziada de Canela e Gramado que ouve o Pretinho Básico em peso, cara. Demais, mas assim, né, ó, é cara? Em peso que ouve o Pretinho Básico. Grande abraço pra rapaziada que tava neste final de semana da Serra. E queria falar alguma coisa, Pianjas? Não, a Green Valley lá bombou, né, bombou, cara? Baita festa, promoção da Atlântica, uma demais. De Green Valley. E o filme Brother ganhou o Kikito de ouro, ganhou, né? Ganhou o Kikito de ouro. E o filho preseu. Ganhou na camaradagem. O diretor com a camiseta do Colorado na hora de receber o prêmio. Caio Blatt, melhor ator, demais, né, cara? Demais. Alguém viu já os filmes? Não vi, infelizmente. Só tá no cinema. Mas quero deixar uma vaia, por falar em festival de cinema, quero deixar uma vaia pra um restaurante de Gramado que eu presenciei na noite de encerramento do Festival de Cinema de Gramado. A partir da 00h, o restaurante começava a mandar os clientes embora. O restaurante não permitia que ninguém mais entrasse após um dos melhores, se não o melhor restaurante de Gramado. Ah, por isso. Não vou dizer o nome, porque eu respeito e gosto muito do restaurante, mas não pode mandar cliente embora. Não pode, um dia esse cliente vai fazer falta. Esse cliente não volta mais. Não volta mais, não, entendeu? Volta. E aí o cara entrou no restaurante, sentou na mesa, veio o garçom e diz, pede rapidinho aí, porque o pessoal da cozinha quer ir embora. Para. Mas não pode, entendeu? Não pode acontecer isso, cara. Ainda mais numa cidade que, tô comendo. Exato, tá comendo. Se diz turista. Ainda mais numa cidade turística como Gramado, ainda mais na noite de encerramento do maior evento desta cidade, entendeu? Não pode, velho, não pode. É um contrassenso. É um contrassenso. A moça de 19 anos se casou com um ricaço de 85 pra, obviamente, ficar com a herança. Capaz. Não, não, é amor não, isso aí. Já no altar, ela pensava... Ai, eu me caso e já na lua de mel mato este velho desgraçado do coração e pronto, independência financeira. Após o casamento, os dois vão para uma luxuosa suíte de um luxuoso hotel e a moça coloca... Você vê uma camisola muito sensual e deita na cama e diz: vem, meu amor, estou louca para fazer amor com você. Aí o velho, nego velho, diz: só um pouquinho, querido, eu vou até o banheiro e já volto. Passados 5 minutos, o velho aparece com uns tufos de algodão nos ouvidos e nas narinas. Ah, meu Deus. Tá pronto. E a jovem e fogosa esposa pergunta: por que tens esse algodão todo por todo o corpo, meu amor? Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem duas coisas na vida que eu não suporto. Não suporto. É cheiro de borracha queimada e grito de mulher. Esse é... Homem! É o mais folão! Muito bom, cara! Cara, o seu Amaral ali é... Vai daí, Mr. B! Regras de um pai para namorar com a filha. Só um pouquinho, dele. Mr. B. Eu preciso fazer um registro, Mr. B. Fala. Tu saiu daqui sexta-feira com um semblante e tá voltando na segunda com outro semblante. Mais alegre, melhor, mais, muito mais alegre, muito mais feliz, muito melhor. Né? O que? Opa, desculpa, desliguei. Mas não deu tempo de tomar banho. O que faz o fim de semana na vida do homem, hein? Essa é a cara feliz do... Imagina. Pra tu ver como ele tava. Esse que tu tava de férias, tu não viu sexta. Eu sei que tuitar agora. Não viu, cara. Não viu, a cara não. Alegre. A cara feliz de Mr. P. Mr. P quase cometeu um homicídio, cara. Um homicídio na sexta-feira. Um homicídio? Homicídio, é. Eu tava tão triste que quase se matou. Um emo. Achei que era o cara que matava o MC. Muito bom. Ali, segue daí, então, o Pizinho, linda. Vai. Regras de um pai pra namorar com a filha dele. Se você... Se você parar em frente à minha casa e buzinar, é melhor você estar entregando uma pizza ou outra encomenda qualquer. Do contrário, levanta a bunda suja e vem buscar minha menina na porta. Boa, aqui. É isso aí. Eu sei que você vai tentar ser meu amigo, vai ficar com conversinha sobre futebol, política e outros assuntos do dia. Não faça isso. A única informação que eu preciso é saber quando minha filha vai estar de volta em casa intacta e segura. Quando estiver comigo na sala, esperando a minha filha aparecer há mais de uma hora, não fica suspirando e não fica inquieto ali. Entendeu? Se quiser chegar a tempo para um filme, você não deveria estar namorando. Minha filha está colocando a maquiagem, um processo que pode demorar mais do que pintar a Mona Lisa. Em vez de apenas ficar esperando, feito um idiota aí, por que que não vai fazer alguma coisa útil? Vai lavar o carro. Toma! Não pode tocar a minha filha na minha frente. Você pode olhar pra ela, contando que você não fique olhando qualquer coisa abaixo do pescoço. Vai aprender do Pianges, daí. Se você não pode manter... Logo a Anitta vai, né? Vai pra guerra. Se você não pode manter os olhos ou mãos fora do corpo da minha filha, vou removê-los. Os seguintes lugares não são adequados para um encontro com a minha filha. Presta atenção. Lugares onde há camas. Não. Sofás. Ou qualquer coisa mais macia do que um banquinho de madeira não dá. Locais onde não existem pais. Policiais. Freiras. Tudo isso dentro do campo de visão não dá. Locais escuros. Locais onde há dança de mãos dadas, alegria no ar. Lugares onde a temperatura ambiente é quente o suficiente para induzir a minha filha a usar shortinho, top, regata ou qualquer outra coisa que não seja um macacão, sobretudo por cima, um cachecol, tapando totalmente o pescoço. Filmes com um tema forte, de romance, filmes sexuais, então, devem ser evitados. Filmes com motosserras estão liberados, esses podem. Jogos de futebol também estão liberados. Nada vai acontecer depois da motosserra. Ver DVD ou jogar banco imobiliário aqui em casa está permitido. Estamos no século XXI, eu sei, mas na minha casa valem as regras do século XVI. Tenha medo, muito medo. É preciso muito pouco para que eu te convide para um passeio. Pela lei, só posso ser condenado por homicídio se encontrar o seu corpo. Mas que beleza de gente, sogro. E olha, eu já fui perito de investigação da polícia. Sei exatamente o que fazer nesse caso para que nunca encontre o teu corpinho. Não vai ser fácil. Que dureza, hein, cara. Mas não dá pra tirar num cara que tá na tua casa? Tipo, o cara namora tua filha. Aí ele entra na tua casa. Legítima defesa. Não, sabe por que que tu pensa isso? É a propriedade, né? Tá na minha propriedade, pô. Sabe por que que tu pensa isso? É porque tu, enquanto homem, fez, faz e continuará fazendo mal às meninas, entendeu? Às mulheres. Eu deixei de fazer mal há muito tempo no momento que eu disse sim numa igreja. E botei no meu dedo o anel de compromisso. Que então, me faz um homem comprometido. Isso aí não é um anel peruano, então, agora, cara. Eu só faço mal pra uma pessoa, que é a minha mulher. Então tu imagina que pode, daqui uns tempos, estar sentado no sofá da tua casa um cara como tu, que vai botar um anel de compromisso no dedo e que ou vai fazer a tua filha muito feliz. É difícil. Sempre vem aqueles loucos do... É ruim, o anel de compromisso no dedo é... O cara perguntou pro nego velho, né? O sogro dele perguntou, disse, o senhor tá querendo a minha filha pra casar ou pra que fim? Aí, pra que fim? Vamos fazer os classificados aqui, mas antes a gente falou no Green Valley, o festão que rolou agora no sábado no encerramento de festival, do Festival de Gramado. Tava muito legal. Queria mandar um grande abraço pra técnica da Atlântida, que proporcionou uma transmissão digna da Rede Atlântida, lá do Sônica, na noite de sábado, direto do Green Valley, um estúdio da rádio montado lá, demais, gabarito, rádio gringa. Atlântida é uma rádio gringa, só tenho isso pra dizer pra vocês. As rádios gringas são que nem a Atlântida. Cara, uma rádio gringa transmitiu lá de dentro do evento o programa. Programa de música eletrônica da rádio. Legal. Parabéns também à audiência que engordou a nossa audiência na noite de sábado. Nós podia fazer um programa domingo de manhã, Tônica. Tônica. Pra ressaca, né? Tônica Atlântica. Muito bem, pretinhos. Adoro vocês, escuto sempre. Vendo uma esteira eletrônica Advanced aí, Tree Athletic. Usada em ótimo estado. Essa esteira é ótima como cabide, cara. Eu tenho uma lá em casa, deixo meus casacos tudo pendurado. Programação simples de faixa de batimento cardíaco alvo, velocidade mínima de 2 km por hora, velocidade máxima de 12, sistema central de amortecimento de impacto, pé traseiro com sapatas antiderrapantes, tem sapata junto? Chave de segurança magnética, chave liga e desliga centralizada no monitor. Tem liga e desliga, gente. Indicador lube para alertar quando há necessidade de lubrificação da esteira. É uma bela esteira. Eu tenho esse botão lube. Dobrável, ideal para apartamento e poucos espaços. Acompanha manual de instruções e silicone spray. Silicone. Tá bem completa, hein? Tá bem completa. Eu queria só o silicone. É bom pra presidiário, né, cara? Cabe em pequenos espaços. Vendo pela barbada de R$800 com possibilidade de negociação. Quem tiver interesse, entrar em contato pelo e-mail Michele. Ponto Tessis. Michele Tessis, tá vendendo a paradinha. Arroba gmail.com. Michele com C-H-E-L-I. Cansou da esteira. Michele. Michele, um L só. Michele ponto Tessis. T-E-S-S-I-S. Tessis. Arroba. Arroba gmail.com. Oba! A Michele que é viúva, né? O marido morreu nessa na esteira. Fala, gurizada do PB. Tô vendendo tudo que adquiri nestes 26 anos recém-completos de vida. Para juntar os trapinhos com a minha noiva. Um palho. Tudo que adquiri, um palho. Lá se vai ele, cara. 26 anos de vida que se vão. Nos classificados, os caras estão usando pra desabafar, né? Sim, é verdade, mas vamos ao que segue. Desde já vou avisando que, como sou muito ciumento com as minhas coisas, está tudo em ótimo estado. Então ele vai vender tudo que ele adquiriu nesses 26 anos. O que uma mulher faz lá na vai. Vida de Escorte um homem. L, ano 93. Meu Deus. Modelo 93, verde. Por que uma criatura compra um carro verde, em 93 verde, era cara. Moda. Em 93 era a cor do verão, cara. Modelo 93 verde metálico. Simplesmente lindo o Escortezinho L do parceiro aqui. Era da minha avó desde zero quilômetro. Se era da avó, eu quero. Ele adquiriu em 2004 com apenas 63 mil quilômetros. A vozinha não saía de casa. E hoje está... A avó gostava de dar banda. A velha plantava flor dentro. Do... E hoje ele está apenas com 105 mil quilômetros. Tá bom. Para quem gosta de Escort, tá demais. Sempre o mantive todo original, modelo europeu, sempre revisado e sempre passo cera de 2 em 2 meses. Já fica aqui a ameaça. futuro proprietário. Dois meses? Mas inteiro, mais inteiro que a maioria dos seminovos. O valor é R$10 mil. Ele tá vendendo tudo que ele adquiriu na vida. Tá legal, hein? Pra casar, pra casar. Espero que anunciem, pois preciso urgente pra casar. Faltou verba, vai doendo entregar, mas é isso aí. Há uma parte da minha vida que se vai pra iniciar outra. Entregar. Interessados, mandem para vendotudopracasar@hotmail.com. Vendo tudo pra casar, @hotmail.com. Fica a dica, é o MSN do cara, né? Ele vai casar com R$10 mil, é isso então? Não, faltou dinheiro. Faltou dinheiro. Deixa eu dizer pra você, eu baixo o microfone de vocês pra eu poder falar e pra audiência me entender, entendeu? Porque nós estamos vendendo fazendo um serviço aqui pro cara, a gente precisa dar as informações. E aí, se eu fico dando as informações, não tem que explicar. Assim no meio do tosando, entendeu? Eu baixo o microfone. Desculpa. Tem que dar uma dica pro cara, vai faltar capital de giro aí no casamento, só 10 conto, não. Não vai dar nem pra sair. Não, cara, é que ele diz faltou verba, ele tá vendendo pra completar. 10 conto vai ser a primeira fatura do cartão de crédito depois de casamento. Já tem uma graninha. Vamos faturar! Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Está de volta o desclassificado do Almir. Dessa vez, mandando e-mail para almir@twitter.com no Talagaço. Você ouve a parada no YouTube e aperta todos os botões do Orkut, chegando então à nossa comunidade. Aqui tá chegando o Lucas Tassone. Tá ligado, Pauso? Lucas Tassone. Tô ligado, Tassone. Tá vendendo um Gol seminovo, pintura ótima. Se não fosse as crianças ter desenhado no capô, nota 10, só o volante está perdido. As crianças pegaram para brincar e perderam o volante. Então, se você tem um volante e quer vender ou quer comprar o carro sem volante, vendo o carro Matias, ou compra o volante, @bb.com@notmail. Também tô vendendo um carrinho de mão com pneu furado, uma galinha que não bota ovo, mas carcareja, que é uma beleza. Carcareja. O cara querer acordar. Sim, a galinha carcareja, não é carcareja. É carcareja, que é essa carcareja. Não sei qual é a tua. E uma bicicleta que tá sem os aros. Tirando as rodas, tá em bom estado. Eu sei quem tá vendendo os aros. Só os aros. Então, se quiser entre em contato, se deu mal, se comprou, @hotmail.com/twitter. Show do intervalo, voltamos em seguida com agora, o Pretinho Básico. Agora com o Twipix. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Pretinho Básico, é uma piada esse programa. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, com Coca-Cola. Abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E Lojas Colombo, você pode, você merece, doutor Alceu. É, papa mesmo, doutor Pedro. Doutor Alceu, doutor Alceu, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. Doutor Alceu, antes de mais nada, doutor Alceu, as quatro primeiras e as quatro últimas posições do Campeonato Brasileiro, doutor Alceu. Tem mudança, doutor Pedro. Vamos a ela. Quatro a humildade, primeiro, né? A humildade do líder. O Fluminense, o Corinthians, o Avaí! O Avaí tá em terceiro lugar. Que chinelada que o Avaí deu no Corinthians, né? Cara. E teve feijoada do Avaí, pô. Domingueira lá. É mesmo? Domingueira, cara. Todo mundo chegou cedo, comeu uma feijoadinha depois. Ai, depois alegria total. Depois alegria total. Cara, aí que horas as pessoas saíram pra estar meio-dia nessa casa? O restinho. O restinho. Quinta-feira tardinha. O restinho da feijoada, depois o Ronaldo foi lá, pô. Raspou a panela. Comeu toda a feijoada. O Guga aparece mais do que todos os jogadores do Avaí. Sim. Não, e nas manchetes também, né? Avaí de Guga. Não. Atenção, empresa. O Guga é só um torcedor da Avaí. Não. Ele é torcedor da Avaí. É um torcedor tão diferenciado quanto Cacau Menezes. O Avaí ganhou, o Grêmio ganhou e o Inter perdeu, né, doutor Pepe? É isso aí, doutor Alceu. Na Série B, o Figueirense fez 5-0 no Ipatinga. Boa, Figueirense! Vocês viram o jogo? Só golaço. Exatamente, o Figueirense é bife-líder. Tava vendo o jogo do Avaí com o Corinthians ontem. Eu vi o jogo do Figueira. Foi sexta-feira esse jogo. Eu vi o jogo do Figueira, tava lá com a Bob Gueira, mas não me lembro de nenhum momento do jogo. Na Série C, o Caxias ganhou do Criciúma e a Chapecoense ganhou do Juventude. Juventude é... O Juventude tá caindo pra TDD. Barbaridade. E o Criciúma e Caxias estão passando de fase, doutor Pedro. Cara, que dureza o Juventude. Que fase da vida do Juventude. É verdade. Hein, as minhas dicas realmente não foram muito acertadas. Não, olha, eu queria pedir desculpa à torcida. Naquele final de semana retrasado, que a gente foi pra Rio Grande, eu olhei dois jogos, né? Sim. Ah, é, tu, eu acompanhei. Brasil, né? Juventude e Metropolitano de Blumenau contra o Pelotas. O Pelotas ganhou e o outro foi 0-0. Cara, o Brasil e Juventude. Olha, vai bater no acrílico aí, cara, que não caia pra Série D. Não, deixa assim, não quero. Não. Melhor não. Cara, foi uma maldição. Você, torcedor do Juventude, foi uma maldição que o Fetter lançou aqui. Batendo no acrílico aqui pro Juventude. Se tu parar pra pensar, o Juventude entrou em franca decadência depois daquela final de Campeonato Gaúcho que ele tomou 8-1 do Inter. Foi ali que o Juventude começou a cair, cara. Impressionante. Sabe que, era, eu quero falar, em 2006 eu já passei por uma situação difícil, porque secar o Inter com o Rafael Sobis como é amigo, e depois aquela do Renan, que cruzei por ele depois do Mundial, a gente fica numa situação constrangedora. Quem é o Renan? E aí ontem, tô vindo pro pijama, encontro quem? Sandro. E aí ele faceiro, desce do carro brincando comigo, como se fosse me assaltar ali brincando, né? E vem, me abraça, tem uma cara de assaltante, né, o Sandro, né? Manda abraço pra todos vocês, e eu olho pra ele e digo, caramba, o que que eu vou fazer, cara? Que sacanagem. Te coloco no meu lugar, eu falei pra ele. Como é que eu vou secar, cara? Como é que eu não vou querer que tu seja campeão agora, quarta-feira? Tô aqui, ó, frente a frente contigo, numa boa, pra camarada. Pô, olha aqui, que momento. Parabéns, Everton. Eu vou me juntar, vou dar as mãos, vou dar a mão a ti neste momento, porque eu falei a mesma coisa pro Souza, cara. O Souza é uma criatura fantástica, humilde, baita profissional. Falei pro Souza, Souza, vamos lá, meu, dá a volta por cima, cara. Mete bala, tá aí o Souza de capitão do Grêmio, comandando ontem a ressurreição, digamos assim, do Grêmio. Eu encontrei um grande ser humano também, o Hugo, do Grêmio, grande ser humano, não tem como torcer contra, cara. Conversei com ele, tamo torcendo por ti, o Gal. Fogão do Grêmio, coisa linda. Era isso, doutor. Obrigado, doutor Alceu, manda nego, bala daí, né? Nego velho. Opa, desculpa, nego velho, só um pouquinho, Agora no Pretinho Básico, bota a boca. Chega e bota. Caros pretinhos, moro nas imediações do cruzamento da terceira perimetral na Salvador, França, com a Ipiranga. Minha reclamação é quanto à marginalidade que fica perambulando pela região. Moro há 2 meses por ali e o negócio é brabo. Como diria o Lelê, é brabo isso daí, tia. Um dia desses, peguei um gurizão atravessando entre as grades do meu pátio, dei uns gritos e saí da área da casa e ele foi embora. Eu tenho 1,90m e 130kg, dá pra assustar, mas dá minha mulher assustar. E os vizinhos são idosos, crianças, etc. Não tem o que ser feito. Então peço que a segurança pública dê uma atenção maior pra aquela área. É um grande abraço e manda um brabo daí, tia. Quem mandou o e-mail é o Sandro. Eu, como morei no Jardim Botânico a minha vida inteira, cara, posso dizer que... dizer que é bom de assaltar lá, acontece, né, porra? Acontece, pô, cara, naquele cruzamento da Ipiranga com a Salvador França, aquilo ali é uma vergonha mesmo. Uma vergonha, todo mundo sabe que ali rola marginália, rola de tudo por ali, ninguém faz nada. Aqui, o Porã e os irmãos dele viviam assaltando casas por lá. Marcelo, agora manda uma equipe lá, Marcelo. O que acontece? O cara para na sinaleira, depois do sol descer, o cara para na sinaleira e fica à mercê dos bandidos que saem debaixo da ponte com pedra, com pau, com arma e vem tirar alguma coisa, cara, de quem para na sinaleira. Aquela sinaleira, a situação é tão grave que as pessoas, como já sabem que aquilo existe ali, elas vão parando os carros antes. Mas é o que eu faço. Chegar e ter que parar ali. Tem que tentar não parar. Eu presto atenção no sinal. Se ele tá vermelho, eu já vou reduzindo 80 metros na sinaleira pra eu não precisar ficar parado. É verdade, isso aí sabe o que resolve, né? Tiro. Tiro na cara de bandido. Mas não pode andar armado, Marcelo, não pode. Não pode mais alguém que pode. Pode fazer justiça com a própria mão. Mas aí é bom a gente nem levantar essa bola aí. Mas a brigada militar podia fazer uma rondinha mais ostensiva ali na região. Isso sim, né, cara? Pena de morte em vagabundo. Calma, Marcelo. Calma. É complicado, porazinho. É complicado. Não tem efetivo. Imagina que em cada esquina deveria, ou em cada grande cruzamento deveria ter um ou dois brigadinhos. Não tem efetivo. E às vezes não tem... tem efetivo e não tem carro pra dar ronda. Sabia disso? É, e aí prende o marginal. E às vezes tem carro, não tem combustível. E um amigo meu que é novo brigadiano, ele é novo brigadiano, entrou nessa última turma aí. Ele é casado com uma prima minha e ele tava falando esses dias. Que falou assim, cara, a gente pode estar lá, a gente tá lá na delegacia, só que a gente não pode andar porque não tem um carro pra andar. E o marginal é preso e ri da cara do policial, ri na cara dele e diz assim, me prende que eu vou sair amanhã. Eu saio daqui a 3 horas, você vai ficar lá preenchendo papel até as 8 horas da noite. Essas cidadezinhas pequenas mesmo do interior da serra, do interior do litoral, enfim, do interiorzão mesmo, cara. Eu conheci uma cidadezinha dessas chamada... chamada... A inesquecível cidade. Não é Santa Maria do Herval, é Várzea Grande. Várzea Grande, na região metropolitana, digamos assim, de Gramado. Eu dando uma banda por essa cidade, olhando e tal. Cara, eu vi uma viatura da Brigada Militar em estado precaríssimo, cara. Tu imagina que essas pessoas no interior não tem grade em suas casas. Não tem nada além de um cachorro no pátio pra se defender. Muito vulneráveis, né? Muito vulnerável, cara. E às vezes tem uma viatura e dois policiais pra uma cidade inteira. Exato. Mas a viatura é um Fiat Elba. Não, e daqui a pouco não tem combustível nesse veículo, entendeu? O cara manutenção pro veículo, não tem munição pro pobre do brigadiano lá no interior. Tanto é que cresce cada vez mais os assaltos a bancos nas agências do interior, né? Esse ano, no Rio Grande do Sul, já foram vários. E infelizmente, muitas vezes as pessoas não fazem o boletim de ocorrência de algumas coisas, por ser tão corriqueiro, fazer, né? Então o cara já nem faz, ou seja, e pra polícia mapear o lugar perigoso, ele precisaria olhar esses boletins. A estatística, né? Entendeu? Ele precisaria calcular aquilo ali pra poder ir lá naquela região. A estatística ajuda nessa hora. E os bandidos estão num nível elevado, num nível tão elevado, que os caras se combinam, tem umas duas ou três equipes, não é quadrilha, tá? São duas ou três equipes que assaltam bancos próximos ao mesmo tempo. Porque o que os caras pensam? Pô, tenho aqui 3 equipes pra assaltar 3 bancos, uma na cidade vizinha da outra, 3 cidades vizinhas. Não tem policial suficiente. Não tem policial suficiente pra atender as 3 chamadas ao mesmo tempo. É verdade, isso é muito verdade. Aí vem o quê? Vamos fazer a oficina de grafite agora pra salvar as crianças agora. Pra mim tem que construir presídio. É verdade, presídio, Marcelo. E câmera de gás. Que isso, calma. Que isso. Calma, Marcelo. Tá, vamos dar uma rodadinha. Vai, Nego Velho. O sujeito chega no consultório psiquiátrico do Nego Velho. Mas, credo. Já desabafando. Doutor, tenho fortes tendências suicidas, doutor. O que é que eu faço? O Nego Velho, chora, querido. Em primeiro lugar, antes que seja tarde demais, me paga a consulta. Depois conversamos. Mandar um abraço pro Arino. Mais abraço, Pianjas. O Arino e a filha Ana Luísa lá de Blumenau, um carioca que se mudou pra Blumenau pra beber cerveja. Abraço pra todo e qualquer ouvinte do Pretinho. O Victor da Chapa 1 da ETV, da ETV lá. ETV. Grande Victor lá. A Chapa 1 é a melhor de todas. Chapa 2, acho melhor. É muito bom o trabalho da Chapa 1, viu? A Chalena, todo mundo da ETV lá, um beijo pra todo mundo. A esposa entra no quarto e pergunta pro marido: o que essa vadia tá fazendo debaixo da cama? Desagradável. E o marido fala: debaixo eu não sei, mas em cima. Tá show. O importante é não perder o bom humor, né, cara? Tá virado, atirado. É muito bom. E aí, Potterzinho? Quem manda pra gente aqui é o Davi Strabble. Acho que é isso. Na verdade, pode ser o Davi Correia também. Ele é de Biguaçu e manda um atenção pessoal. Atenção pessoal. Pro meu irmão, o Jonatas. Ele manda também frases engraçadas, verídicas, e uma coisa que ele coloca aqui, ó. 2014 tem Copa do Mundo. 2016 tem Olimpíadas. Estou pensando seriamente em emendar 2015. 3 anos da vaga montagem. Nunca brigue com um Power Ranger. Não? Nunca. Num posto de gasolina. Nunca. Porque eles podem soltar faísca quando são atingidos. Boa. Família é tudo que eu tenho. Se eles não gastassem cada centavo que ganham, teria outras coisas. Se reencarnação existe, então em alguma vida passada Galvão Bueno já foi uma vuvuzela. O tempo é sempre o melhor remédio, a não ser que seu problema seja feiura. É o nosso. Democracia. Ó, Fetter. Como eu já disse uma vez, democracia é bom na casa dos outros. Democracia, 2 pontos. 3 lobos e 1 ovelha votando sobre o que será o jantar. Demais a frase. Muito bom, cara. Antes de tentar salvar o mundo, arrume sua cama, porra. Não posso dizer nada que eu não arrumo mesmo. É, resolver os problemas do mundo é coisa de vagabundo, já dizia os replicantes. Saber que arrumar a cama é um bom começo de dia? Uma pessoa que arruma a cama e vê a cama arrumada logo após levantar já tem um dia no diferente. No fim de semana eu arrumo. As camareiras que eu digo. Quando alguém bonito elogia a si mesmo, é autoestima. Quando um feio faz isso, é autoajuda. E já dizia Steve Wonder, né? Grande Steve Wonder, né? Eu morro e não vejo tudo. Aliás, não é privilégio do Steve Wonder. Todos nós morreremos e não veremos tudo. Infelizmente, né? Infelizmente. Cara? Acho que perto de a gente aqui, o que mais chegou próximo de ver tudo é o Porana. Não, é o KG, cara. Não, o Clodovil chegou muito, muito perto na tentativa dele. Tá vendo dele, aí, pedindo, me enterra sentado, meu amor. Não é? Me enterra sentado pra eu continuar vendo tudo. Mas como é que te enterraram? De tudo que é jeito. Ô, Pi, vamos acabar contigo aí pra fazer aqui o trote do Geiso. Hoje o Geiso quer comprar ações. Olha onde chegou, cara. Nem o Senhor Jesus aguentaria ser um professor nos dias de hoje. Jesus subiu ao monte, seguido pela multidão, e sentado sobre uma grande pedra, deixou que seus discípulos e seguidores se aproximassem. Tomando a palavra, disse-lhes: em verdade vos digo, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles... Nesse momento, Pedro interrompeu. Mestre, mestre, mestre, a gente vai ter que saber isso aí de cor? Nisso, André perguntou. É pra copiar? Felipe lamentou-se. Ih, esqueci meu papiro. Bartolomeu quis saber. Vai cair na prova? João levantou a mão. Posso ir no banheiro? Judas Iscariote resmungou. Que a gente vai ganhar com isso aí, ó? Judas Tadeu defendeu-se. Foi o outro Judas que perguntou. Tomé questionou. Tem uma fórmula pra provar que isso aí tá certo? Tiago Maior indagou. Vai valer nota? Tiago Menor reclamou. Não ouvi nada com esse grandão aqui na minha frente. Finalmente, Matheus queixou-se. Eu não entendi nada. Ninguém entendeu nada. Muito bom, viu, cara? Hein, cara? Muito difícil bom. Antes. Já. Tu sabia que existiam dois Judas, Potter? Não sabia, cara. Pois é. Pretinho é cultura. Muita gente não e sabe mais que cultura é religiosa, Judas. Pretinho, né? Básico, mente. E qual que é o traidor? O Tadeu ou o Iscariote? O Iscariote. Ah, você sabe que quando o Leonardo... Tem o Judas Leonardo... Tadeu? É, sim, o outro sim. Judas, o que não é traidor, é o Tadeu. E quem fazia era o Fábio, né? Júnior, não é? Quando o Leonardo da Vinci fez a pintura, a última ceia, ele tinha pintado e demorou muitos anos para entregar a obra pronta, né? Porque ele já tinha feito, achado a pessoa ideal para ser o Jesus Cristo, mas não tinha achado a cara ideal para ser o Judas. E aí ele ficou muito tempo, aí até que um dia ele encontrou a fisionomia que ele queria para retratar no quadro, né? Ele encontra o cara, leva o cara, quando ele chegou lá no estúdio, o cara disse assim, ó, bah, alguns anos atrás eu vim aqui e servi de papel de Jesus Cristo. Bah. Ou seja, o cara tinha servido de modelo primeiro para Jesus Cristo, na época ele tava super bem. E aí depois, alguns anos depois, ele tava muito mal, já meio mendigo na rua, e serviu de modelo. Isso é verdade. Verdade. Pro Davinte, né? Mandou um abraço pra RBS de Itajaí, que tá ligado aqui, o Eliezer, grande amigo da RBS lá de Itajaí. Valeu, um abraço, meu irmão. Felicidades. Era nós, então. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Só um pouquinho, cara. O que tu fez aí, cara, Potter? Isso, cara. O Marcos abriu um pacotinho, veio uma revista achando que era álcool gel. E era sabonete. Sabonete que lavar. Que bom, cara. Por isso vocês estão assim com essa melada na mão. Cheiro. Sensacional. Vem aí mais um trote do cabelo no espaguete. Nos encontramos novamente às 6 da tarde no Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos ouve, coloca o programa na condição de um programa de rádio mais ouvido do horário no sul do Brasil. Valeu! Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer investir na bolsa de valores. Pita corretora. Bom, aqui é o Geiso instalado. Como? Aqui é o Geiso. Não. Aqui é o Geiso instalado. Aí eu não sei quem você tá falando. Tá, mas eu... Não, eu gostaria de investir na bolsa instalado. Só um minutinho. Concentrado na metade do estado. Ó. Alô? Alô? Sim. Você tá falando? É, Alessandro? Você aqui é o Geiso instalado. Quem tá falando? Geiso. Pois não? Eu gostaria de investir na bolsa, tá lado. Qual é a sua intenção de investimento? Não, tipo, nesse momento eu tô guardando dinheiro, tipo, debaixo de travesseiro, tá lado. Preciso de colocar na bolsa. Olha, meu amigo, dinheiro assim não, tem que estar no banco, né? Você mesmo, não pode, tipo, investir, tipo, na bolsa de vocês, meu? Sim, na Bovespa, né? Ah, pode ser, tá lado. Sim, bolsa de valores. É, porque, tipo, quando fala bolsa, parece coisa de viado, tá lado? Só mulher usa bolsa, tá lá. E me diz uma coisa, tu quer investir como? É, operando em casa? Tipo, tu quer te dar tudo, tá lá? E tipo, tu faz crescer, tá lá? É, só que não é assim, ó. O mercado pra investir na bolsa, ele é altamente de risco. Tu não pode entrar na bolsa achando que tu vai ganhar dinheiro. Tu tem que... Mas tu não vai entrar querendo perder, tá lá? É investimento de longo prazo. Tu tem que colocar outro dinheiro em ações lá e acreditar na empresa que tá comprando. Mas eu acredito em vocês, tá lá? Não é na pila, é nas ações que tu tá comprando. Quais são as, tipo... As bolsas, tá lá, tipo... É Petrobras, Vale do Rio Doce e bancos, né? Tem de energia também. E tipo, quanto é bom botar, tá lá? Pra te tentar ter um retorno bom aí, em torno de 10 a 15 mil. É, daí tu pode fazer um giro, né? Mano, tipo, você tá lá, você tem R$300 guardado, tá lá? Tipo, de repente eu pego mais uma grana com sarampo ali, tá lá? Como é que é? Tipo, você não dá R$300, tá lá? Eu não posso começar, tipo, com um pouquinho, tá lá? Não, tu pode, só que tu aqui, como tu vai pagar a corretagem? Vai pagar a taxa de emolumento. Tipo, esse negócio, tipo, corretagem, tá lá? Tipo, é tipo como se fosse, tipo assim, um troco, tá lá? Que eu dou pra ti, né, meu? Tu tá guardando meu carro, tá lá? Sim, tu tá pagando pela taxa do serviço que tu vai receber. É, tipo os flanelinha, tá lá? Que, tipo, cuida meu carro, vou lá e dar um troco, não, tá lá? Não, tem nada a ver com flanelinha, meu amigo. Aí... Ah, então eu me expressei mal, tá lá? É, não é assim. Agora, se tu quer operar esse valor baixo, né, de 300, R$400, aí tu tem que procurar um home broker, procura um banco ali, que daí eles te dão uma orientação. Tipo assim, ó, se eu quiser investir, tá lá, na Rádio Atlântida, tá lá, tipo, tem ações, meu? Dá, tu tem que dar uma ligada pra eles lá, porque aqui não é negociado. É, porque, tipo, quem tá ligando pra vocês, meu, é a Rádio Atlântida, tá lá? Isso é uma brincadeira, meu, tá lá? Não acredito, cara. Tu tá louco. Então tá, valeu, Alessandro. Falou, um abraço. Mandou bem, um abração, meu galo. Falou.